Ouça agora o Dr. Michael Youssef em Mostrando o Caminho. Abraham probably was thinking that God must be pleased with me. Abraão provavelmente estava pensando: Deus deve estar satisfeito comigo. Abraham probably was thinking that God must be pleased with me. Abraão provavelmente estava pensando: Deus deve estar satisfeito comigo. Everything must be a-okay because the waters of life were smooth. Tudo devia estar muito bem porque afinal a vida caminhava tranquilamente. My dear friend, I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you. Meu caro amigo, quero que ouça com atenção o que vou lhe dizer. It is a time when you should be concerned about your relationship with the Lord. É quando devemos nos preocupar sobre nosso relacionamento com o Senhor. Abraham failed to recognize that smooth waters do not always mean that God is pleased with him. Abraão fracassou em reconhecer que essa tranquilidade nem sempre significou que Deus estava satisfeito com ele. Sometimes when the waters of life are smooth, algumas vezes, quando estamos vivendo tranquilamente, it could mean that spiritual stagnation has just set in. Pode significar que a estagnação espiritual acabou de começar. The hours when you are struggling and facing a crisis after a crisis and you feel that you are learning by feeling the wind at your face. Nas horas em que você está batalhando e enfrentando uma crise atrás da outra e você sente que está aprendendo, these are often the times when you and I are growing the most. Estes geralmente são tempos quando eu e você estamos crescendo muito. God does not necessarily want comfortable Christians. Deus não quer necessariamente cristãos confortáveis. Read Acts chapter 13. Leia Atos capítulo 13. And you will see how the apostles, in spite of harassment, were filled with joy and with the Holy Spirit. E você vai ver como os apóstolos, apesar dos tumultos, estavam repletos de alegria e do Espírito Santo. When circumstances seem to be easy and comfortable, quando as circunstâncias parecem ser cômodas e confortáveis, it can mean that spiritual progress is at a standstill. Pode significar que o progresso espiritual está parado. I think that the main reason for Abraham's peace of mind during those 13 years, penso que a principal razão para a paz de mente de Abraão durante aqueles 13 anos was the fact that he lived with a false premise. Foi o fato de ele ter vivido com uma falsa premissa. He thought that Ishmael was the fulfillment of God's promise. Ele pensava que Ismael era o cumprimento da promessa de Deus. And the Lord had to reprogram Abraham out of his self-satisfaction. Então o Senhor teve de reprogramar Abraão fora de sua autossatisfação. The Lord had to reorient Abraham to the painful truth. O Senhor teve de reorientar Abraão para uma verdade dolorosa. The Lord had to reintroduce Abraham to the big picture. O Senhor teve que reintroduzir Abraão no quadro principal. So, on Abraham's 99th birthday, God pays him a visit. Assim, no aniversário de 99 anos de Abraão, Deus lhe fez uma visita. Now, if you are keeping records, you would have noticed that it had been 24 years since God had given Abraham the promise in Genesis 12. Agora, se você tem tomado nota, já deve ter notado que se passaram 24 anos desde que Deus fez a promessa a Abraão em Gênesis 12. But here, in 17:1, for the first time, God identifies himself as El Shaddai. Mas aqui, em 17:1, pela primeira vez, Deus identifica-se como El Shaddai. In other words, he is saying to Abraham, I did not need your improvising, I only needed your obedience. Em outras palavras, ele está dizendo a Abraão, eu não precisava da sua improvisação, somente da sua obediência. Then he commands Abraham, walk before me and be blameless. Então ele ordena a Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. You might ask, why has God given this command to Abraham? Você pode perguntar, por que Deus deu essa ordem a Abraão? God is saying to Abraham, do not keep on making the same mistake over and over and over again. Deus está dizendo a Abraão, não cometa o mesmo erro repetidas vezes. There is a note of comfort here for all of us. Há uma nota de conforto aqui para todos nós. God's promises are never affected by our failure. As promessas de Deus nunca são afetadas por nossos fracassos. Our failure is painful for us. Nosso fracasso é doloroso para nós. Our failure stunts our spiritual growth. Nosso fracasso retarda nosso crescimento espiritual. Our failure hurts those around us. Nosso fracasso fere aqueles que estão à nossa volta. But thank God, his promises remain the same. Mas graças a Deus, suas promessas permanecem as mesmas. Here we are, we find Abraham at 99 and Sarah at the age of 90. Aqui estamos, encontramos Abraão com 99 anos e Sara com a idade de 90. And God is about to renew his work in their lives. E Deus está prestes a renovar sua obra em suas vidas. Bem-vindo ao programa Mostrando o Caminho, com o Dr. Michael Youssef, fundador e pastor da Igreja dos Apóstolos em Atlanta, Geórgia. Acompanhe com detalhes como a Palavra de Deus pode ajudar a mudar sua vida. Amigo ouvinte, olá! Aqui é Nilceia Parisi, apresentando Mostrando o Caminho. Quando nossa vida caminha com tranquilidade, devemos ficar seriamente preocupados com nosso relacionamento com Deus. Pode ser que a vida tranquila que levamos seja apenas o início de uma vida espiritual estagnada. E foi justamente nisso que Abraão fracassou. Que você seja abençoado com a mensagem de hoje, ministrada pelo pastor Michael Youssef, em Jornada da Fé, Abraão, parte 9, interpretado pelo pastor José Carlos Bento. Hello, our listening friends. Olá, amigo ouvinte. If you are joining us for the first time, we are in the midst of a study about the life of Abraham. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, estamos no meio de um estudo sobre a vida de Abraão. In our last broadcast, I promised that I would tell you more about Abraham between the age of 86 and 99. Em nosso último programa, prometi que contaria mais a você sobre Abraão quando ele tinha entre 86 e 99 anos de idade. And that age was between the end of chapter 16 and the beginning of chapter 17 in the book of Genesis. Esse período de idade está entre o final do capítulo 16 e o início do capítulo 17 do livro de Gênesis. And there is absolutely nothing recorded in the word of God. E não há nada absolutamente registrado na palavra de Deus. Only those words. Apenas essas palavras. Verse 16. Verso 16. Abraham was 86 years old when Hagar bore him Ishmael. Ora, tinha Abraão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Then in verse 1 of chapter 17. E então no verso 1 do capítulo 17. It says that when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty, walk before me and be blameless. Diz que quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Senhor apareceu a ele e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Se você está com sua Bíblia na mão, quero que faça uma marca nela. There is a 13-year period of silence between Genesis 16 and Genesis 17. Existe um período de silêncio de 13 anos entre Gênesis 16 e Gênesis 17. The Bible does not tell us why there is such a long silence. A Bíblia não conta para nós o porquê desse período tão longo de silêncio. Please understand what I'm trying to tell you. Por favor, entenda o que estou tentando lhe dizer. This is only my own conjecture. Isto é apenas uma suposição minha. There was nothing important during those 13 years that was worth recording. Não houve nada de importante durante aqueles 13 anos que merecesse ser registrado. And in the same way, assim, da mesma maneira, there is nothing significant that happens in your life when you are out of the will of God. Não há nada de significativo que aconteça em sua vida quando você está fora da vontade de Deus. When Abraham and Sarah tried to interpret the will of God by what seems to be natural, quando Abraão e Sara tentaram interpretar a vontade de Deus pelo que parecia ser natural, they marched right out of fellowship with God. Eles se distanciaram da comunhão de Deus. The moment they marched out of the will of God, no momento em que se distanciaram da vontade de Deus, Ismael was born and their spiritual growth was stumped. Ismael nasceu e o crescimento espiritual deles era lento. This is the second time we see Abraham wandering into a period of spiritual stagnation. Esta é a segunda vez que vemos Abraão caminhando para um período de estagnação espiritual. Do you remember when did Abraham get out of the will of God the first time? Você se lembra de quando Abraão saiu da vontade de Deus pela primeira vez? Since I started making conclusions about the 13-year period of the time in the life of Abraham, I might as well continue. Desde que comecei a tirar conclusões sobre o período de 13 anos da vida de Abraão, eu só tive de continuar. During that time period, durante aquele período de tempo, most likely Abraham became more successful than ever. Provavelmente Abraão se tornou ainda mais bem-sucedido do que nunca. Most likely his influence in the community became great. É quase certo que sua influência na comunidade tornou-se grande. Most likely his reputation of being a hero for rescuing Lot made him an important citizen. Que sua reputação de ser um herói por ter resgatado Ló fez dele um cidadão importante. But most of all, Abraham thought everything between him and the Lord was just great. Mas principalmente, Abraão pensava que tudo entre ele e o Senhor estivesse ótimo. He probably thought that after he helped God fulfill his promise, ele provavelmente pensava que depois que ajudou a Deus cumprir sua promessa, he is living a perfect life of a gentleman farmer. Ele estava vivendo uma vida perfeita como a de um nobre fazendeiro. No hassles, sem brigas, no testing, nem provações, no family crisis, sem crise familiar, no financial crisis, sem crise financeira. Abraham probably was thinking that God must be pleased with me. Abraão provavelmente estava pensando, Deus deve estar satisfeito comigo. Abraham probably was thinking that God must be pleased with me. Abraão provavelmente estava pensando, Deus deve estar satisfeito comigo. Everything must be a-okay because the waters of life were smooth. Tudo devia estar muito bem porque afinal a vida caminhava tranquilamente. My dear friend, I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you. Meu caro amigo, quero que ouça com atenção o que vou lhe dizer. It is a time when you should be concerned about your relationship with the Lord. É quando devemos nos preocupar sobre nosso relacionamento com o Senhor. Abraham failed to recognize that smooth waters do not always mean that God is pleased with him. Abraão fracassou em reconhecer que essa tranquilidade nem sempre significou que Deus estava satisfeito com ele. Sometimes when the waters of life are smooth, algumas vezes, quando estamos vivendo tranquilamente, it could mean that spiritual stagnation has just set in. Pode significar que a estagnação espiritual acabou de começar. The hours when you are struggling and facing a crisis after a crisis and you feel that you are learning by feeling the wind at your face. Nas horas em que você está batalhando e enfrentando uma crise atrás da outra e você sente que está aprendendo, these are often the times when you and I are growing the most. Estes geralmente são tempos quando eu e você estamos crescendo muito. God does not necessarily want comfortable Christians. Deus não quer necessariamente cristãos confortáveis. Read Acts chapter 13. Leia Atos capítulo 13. And you will see how the apostles, in spite of harassment, were filled with joy

Mesmo que você esteja fisicamente incapacitado de fazer alguma coisa, você pode orar e interceder muito melhor do que muita gente. I want you to look very carefully at the first 8 verses of chapter 17 of the book of Genesis. Quero que você leia com muita atenção os primeiros 8 versos do capítulo 17 do livro de Gênesis. While God is talking to Abraham about the fulfillment of his promise of a child by his supernatural intervention. Enquanto Deus está falando com Abraão sobre o cumprimento de sua promessa de um filho através de sua intervenção sobrenatural, Abraham was thinking all of the time about Ishmael. Abraão pensava o tempo todo em Ismael. But not until you get to verses 15 and 17 that you realize what is happening here. Mas até que você chegue nos versos 15 e 17, não vai entender o que está acontecendo aqui. God is telling Abraham, I will do the impossible. Deus está dizendo a Abraão, eu farei o impossível. The Lord was thinking of Sarah as well. O Senhor pensava em Sara também. All of a sudden, Abraham probably stopped halfway through his thought and says, "What?" De repente, Abraão provavelmente parou no meio de seus pensamentos e disse, "O quê?" No, you don't really mean that, God. Não, o Senhor não quis dizer isso, Deus. You have already given me a son by Sarah through Hagar. O Senhor já me deu um filho de Sara através de Agar. Lord, Ishmael is already born. Surely he is the boy you want. Senhor, Ismael já nasceu. Com certeza ele é o garoto que o Senhor quer. Have you ever thought that you have heard the Lord when you basically have heard the voice of your desire? Você alguma vez já pensou ter ouvido o Senhor quando na verdade ouviu a voz dos seus desejos? Have you ever thought you were in the will of God when you were actually doing what you want to do? Você alguma vez pensou que estivesse dentro da vontade de Deus quando estava na verdade fazendo o que você queria? Have you ever been convinced about something to be the will of God, then you face a rude awakening that it was not the Lord at all? Alguma vez você estava convencido de alguma coisa ser da vontade de Deus e então lhe caiu a ficha de que não era o Senhor que atuava? Poor old Abraham. Pobre velho Abraão. Now every bit of human wheeling and dealing for the past 13 years are going up in smoke. Agora cada aspecto humano envolvido nos acontecimentos dos 13 anos que se passaram virou fumaça. Why do you suppose God waited for so long? Por que você acha que Deus esperou por tanto tempo? Because geriatric maternity wards are not commonplace. Porque a sala de maternidade geriátrica não é um lugar comum. And often God works when the very last human possibility has been exhausted. E com frequência Deus opera quando a última possibilidade humana se esgotou. Only when you come to the end of your tattered rope that he leads you and hands you a silken cord. Somente quando sua vida em dado momento fica por um fio que ele então ajuda sustentando-o como que por um fio de seda. Only when your small boat begins to sink in the middle of the ocean that he would invite you aboard a large ship. Somente quando seu pequeno barco começa a afundar no meio do oceano que ele irá convidá-lo para subir a bordo do grande navio. For 13 years, Abraham pinned his hope on Ishmael. Por 13 anos, Abraão pôs suas esperanças em Ismael. But now his heart is throbbing with heartache. Mas agora seu coração está palpitando de desgosto. And probably to soften the blow in verse 21, God said, e provavelmente para aliviar o impacto, no verso 21, Deus disse: My covenant I will establish with Isaac when Sarah will bear you a child at this time next year. O meu pacto, porém, estabelecerei com Isaac, que Sara te dará à luz neste tempo determinado no ano vindouro. We have come to the end of our time with you in this broadcast. Chegamos ao final de mais um programa. Please tune in next time. And we will learn more about what this visit from the Lord meant. Sintonize esta emissora na próxima vez e você aprenderá mais o que essa visita do Senhor significou. Until then, I wish you God's richest blessing. Até lá então, e que Deus abençoe você ricamente. Você ouviu o Dr. Michael Youssef em sua mensagem de hoje, falando sobre o tema Jornada da Fé, Abraão, parte 9. O Dr. Youssef esclareceu que, em meio à nossa tranquilidade, Deus vai agitar as águas e nos alertar de nosso sono espiritual e nos colocar de novo no rumo daquilo que Ele tem colocado como propósito real para a nossa vida, com base em Suas promessas. Esperamos que você tenha gostado da mensagem de hoje. E para expressar nosso agradecimento, estamos oferecendo a você o livro Encontrando a Alegria que Você Sempre Quis, inteiramente grátis. Não perca tempo, escreva-nos agora mesmo e peça o seu exemplar. Nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 046-26-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Fique ligado conosco em nosso próximo encontro, aqui em Mostrando o Caminho, com mais uma mensagem da série Jornada da Fé, Abraão, com o Dr. Michael Youssef. Até lá e que Deus abençoe você ricamente.